Salvador Golfo 9961, no bom dia. Sou 961 Salvador, HDL, pronto, toque. Pronto, senhor. Seu nível solicitado no ponto? 380. Salve, minha mão, autorizado Galeão. Realmente tem autorizado 360, guarda coordenação 38. Eu peguei o 44, até Porto Seguro, pelo número 857, decolagem aqui no zero, cor direito, na salva 1, no Leda Doca. 5461 no transponder, controle em 119, decimal 80. Força, sua justiça, porque a comunicação está muito ruim. Eu tenho 360 aprovado, copio 36, aguardo 38. Ok, a gente copia 360. Para o Galeão, nível 360, e aí eu tenho o nível 44, ponto seguro, eu estou no novembro 857. Decolagem da pista no zero, curva direita, na salva 1, Leda, Tóquio, 5461, transponder, controle em 1, no 9, decimal 80. Senhor, autorizado 36 é para Galeão, conforme a rota do plano, Snapper do Lu 44, segura para novembro 857, Ida Safu 1, lendo o doco. Decoma do 1-0, curva direita, transponder 5461, controle 119-8, ou 1961. Correto, do 1961, chame pronto para o pushback, acionamento no portão 8. Passaremos pronto. O 1961, modifique o nível, já foi coordenado, é o 380, nível agora. Ok, 380, obrigado. E o 5963 completo, chame torre 118, decimal 6. 3171. Oi. Chama o curso Golf para a quarta chame torre Salvador, 118, decimal 612. 2 metros. Zero vertical. Gozo, 1-0, risco. Alô, bom dia, eu estou 3171, informação Golf, posição das 7 coordenações São Paulo, agora. Pente 3171, mantém a escuta, guarda no copo, prepare a subida São Paulo. Quero a sua escuta, São Paulo. 9776, bom dia, sem identificação, vou na proa de bom, Felícia 4, mil pés, ajuste de altímetro 10013. Pulado 73, solo 12, vibra à direita, alfa quilo 43, que atenta o sinalizador. Good morning, this is Oceanet 6, 225 maintaining flight level. 1 is here, we are ready for descent. Oceanet 6, 225, Skunker Adventure, flying heading Bonfim, descent flight level 050. So we are clear down, 050 flying direct to Bonf, Bonf, Oceanet 6, 225. Yeah, 6225, with a contact 70 miles north. East of Salvador Rio. 6225, thanks for the information. 6225. Tá fácil. Na 3171.4. Márcio. Pai do Guarulhos, nível de voo 320, vem aqui do 10 até Taubaté. Colagem 90, curva direita, nação, voo 1 no Leda, Mótila. 5460, transponda, controle em 198. Pai 320 aprovado, colagem 90, curva na direita, nação, voo 1 no Leda, Mótila, apesilão 10, Taubaté. 5460-198-3-3-7-1. Confirmando nível 320, chego pronto no 7. 320, 5 pronto, é bom. A bordo, autonomia 3 horas e 30, alterna Campinas. Autorizado, parte 1, Índia, no ponto de espera, 262, mantendo essa frequência. E destino pronto, no 961, ajuste no 093. Exportaremos, chamaremos o turno. Pra 3171-07, puxa o parcelamento. Autorizado, time tag. Autorizado, repórter. Do 961, no ponto 0 pronto. Autorizado, Daniel, e decolar, pista 0, vento calmo. Autorizado, Daniel, decolar, pista 0. 961, decolagem 22, controle 198, boa. Boa, obrigado. Salvador, bom dia, Gol no 961. Gol no 961, bom dia, contato falando decolagem, sua aviação, voo 1 para nível de voo 380, passando 2 mil pés, vai direto na Prioleda. Não, voo 1 no 380, 2000 para direto, obrigado. Espera, chame novamente pronto, 3171, ajuste no 093. 13, não pode esperar, reporta pronto. Para o Lock Visual, 9776. Boa 9776, completo final do procedimento LS X-Ray, chame torre 18, decimal 60. 18.60, obrigado, até daqui a pouco. Sinai 6225, descente 2,000 feet, clear the LS X-Ray, runway 10, report establish on across the course. Roger, this to 2,000 feet and clear ILS approach, IOU report established 6225. 7.76. Pode esperar pronto, então, granada. 7831, mantém a ponte espera. 3171 na área e manter a pista no zero. Zero em manter, 3171. Gol 9776, solo aos 27, liga direita, solo 121 e corrigindo. Taxi via Alfa, mantém me escuta. Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, portão 10, na sua escuta, gol 9776. É 9970, bom dia, sem identificação, deixa as inscrições para 2 mil pés. Mas esse é o time que eu não zero no 3, na prova de Duna. Decolagem autorizada, pista 0, vento calmo. Decolagem com 0, 3, 1, 5 decimal 1, caso negativo no 28, decimal 3, 5. 3, 5, 1, 2, 8, 3, 5. Bom dia, obrigado. Aos 30, 198, boa viagem. 198, bom dia. Controle Salvador, bom dia. Dan 3171, decolou na sua escuta. Dan 3171, bom dia. Contato real em decolagem, subavia São João, para ainda de voo 320, passando 2 mil pés autorizado, voando a prova de Leda. 2 mil pés, então voando Leda, agora Dan 3171. Subindo ao 320. Shannon 6225 and establish ILS approach. Shannon 6225, complete final LS X-ray, contact the tower frequency 118.60. Roger, tower 118.60, 6225. 9970, autorizado final do procedimento LS X-ray, pista 10, aposta no custo localizador. Next 6225, you can have in sight. Clear to land, runway 10, winds calm. Roger, clear to land, runway 106225. Desvio, esperar 9970, reporte quando possível para a dona. aqui, ó, passarelo 2221 com a Golf, como é que você autoriza a sua barreira? 2231, aguarde para copo, confirme o horário do, da OBT. Próximo de Monte Claro. Gestão 3171, livro de desvios, agora atualização do centro Recife. Confirme quantas milhas na proa, quantos desvios? Aproximadamente 60 milhas nessa proa, rota 3171. Gente. Na 3171, após desvios autorizados, vão na presa de Motiva. Muito obrigado, após desvios, Motiva. Informaremos quando Motiva até 3171. Alright, still the maintain back sound via Alpha maintain your tower frequency 6225. Voo 9093, bom dia, sem identificação, desça 4 mil pés na proa de pelo. Ajuste de altímetro 9094. Proa de pelo, desce 4 mil, 9094, ajuste 9093, informação recebida para voo. 231 no pronto para 4. Prossiga, 2221. 221 autorizado para barreiras, nível de voo 60, via alto do plano de voo. Decolagem dando zero, curva esquerda, no perfil da Momo, transição Batar. 5467, responde, controle em 1, 9, 8. Sou barreiras de zona 60, falando da pista 10, a curva esquerda, perfil reto, Batar. 45467 e o ponto 1298. Ativo pronto, na remota, ativo, fechou aqui, né? Câmara pronta, 221. Receptando o localizador, sideral 99700. Sideral 9970, complexo, em torre 1, no número decimal 6. Geral 9970, curso 9970. Continua a aproximação, aguarde reporte baixar travado, 1014 aí. Sim, eu baixa travada, Sideral 9970. Os autorizados pistão zero, vento calmo. Tente, vive posto. O passageiro 2221 no pushback a funcionamento. Confirme a posição, tá no pátio 1 na remota? Ah, sim, no chão. Na remota, do lado azul, na remota esquerda. Autorizado, chame táxi. Chama na táxi, 2221. Geral 9970, solo aos 4-4, controle, liga direita e FV Alfa Kilo para o Pátio 3. Vai lembrar na próxima, direita Alfa Kilo para o Pátio 3, geral 9970. Salvador, tá 3-1-5-3. Tá 3-1-5-3 pro Galeão, quanto pra 4? Quase um minuto, prepare essa voa no 3-1-5-3. Vou coordenar o seu código, transponder com você. Aqui é o da voa na bagagem. Salvador Galeão 340 autorizado, via peso 144 até ponto seguro, pode ser novembro 857. Regulagem da 1-0, curva direita no perfil da São João, no Leda Doc. 5471, transponder, controle 198. Autorizado 340, conforme rota no plano de voo. Para o Galeão no Rio de Janeiro, rota 144, ponto seguro, para novembro 857. Até a posição Russo. É fora da pista 1-0 com curva à direita na Sango 1, Ledandoclo. 5471 transponder no 9-10-8 em controle. Correto, chamo pronto para o espelhamento na posição 9. Para. Contato com o servidor 222, zona POB 35. 5 horas, alterna Goiânia. Bate 341 no Índia, no ponto de espera, chame novamente pronto, 2221. Parte e até o taxista índio, quando lá chamaram a pronta, os dois horas, Marcelo. Prossiga, Recife 975. Recife 975, aguardo para ver se teremos contato com o centro Recife no momento. Recife 975, autorizado para este nível de voo no 70. Afirmativa, sem identificação e autorizado para este nível de voo 050. Leão 9972, bom dia, senhor, identificação, desça para 2 mil pés sem restrições direto na proa de dona, ajuste de altímetro 90 no quadro. 2 mil pés, infelizmente não vai ser possível agora, porque tem uma formação ali entre nós e dona, vamos ver se isso vai permanecer no seu processo. Após a posição comércio, vai ser possível dona. Gente, então, Leão 9972, após quando possível, proa dona. decolagem imediata? Está da linha de decolagem parada, vento calmo. No 093 ou com esse localizador, pista 90. O na 093 completo, chame torre 198 decimal 9, 198 decimal 60, dirigindo. 186, muito obrigado. No 093, até mais. No 093, 12 milhas, vem de Serra. 093, continue na aproximação, guarde pista livre, ajuste no 0 no 4. Guardando no 094, no 093. No 093, pouso autorizado, pista no 0, vento calmo. Autorizado, pouso, no 093, obrigado. No aos 53, controle 198, boa viagem. 198, obrigado, bom trabalho, 2221. Salvador Guanas, passarelo 2223, decolado. Passarelo 2221, confirme. Ah, Piro, 2221, desculpa. 2221, já passando do contato Ryan decolagem, sob a via Momo para nível de voo na 60, passando 2 mil pés e está autorizado voar direto Momo, cancelado as restrições de altitude. E vamos passar 2 mil então agora, está autorizado direto Momo sem restrições nas altitudes. 2223, passarelo. Já 9972 já na prova de turno? Não, senhora, mais 5 milhas eu posso a proadora. Estou aqui fazendo um desvio para seguir na proa. Após 5 milhas eu posso a proadora. Gente. Após jogar de voador na R5975. A fazer 2x2 não autorizado voar direto barreira. A fazer 2x2 não copiou o controle. Afirmativo, autorizado direto barreiras, passaria 2221, obrigado. Direita, Alfa, Juliette, para o portão 1, mantendo-me escutando. 3153, autorizado no 9, chame táxi. Camará. Grau 9972, complete, chame torre 1 no 8, decimal 60. 1860, 9972, obrigado. Bom dia, Grau 9972. 9972, tráfego ajustado, pouso autorizado, pistão 0, vento 200 graus, 1 norte. Livre pouso, pulso geral 9972. Acessa 3153, 170 a bordo, Campinas, 3 horas e 30. Acessa autorizado via Pátio Uni Índia, no ponto de espera, chame novamente pronto, atento ao voo que está finalizando o parqueamento no 8. Já parqueou no 8, gol, levei táxi, via pátio, Índia, pode esperar chamar a ponta, sou o TAM 3, 173.